717, POB de 141, autonomia 340, alterna Guarulhos. Piado 5717, autorizado em diálogo, posso para a piscina 0, ajuste 0 no mês, e pronto para a decolagem, posso para a piscina 0, é de 5717. No solo os 4-5, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa, chame para ingresso, taxi e Juliette, nessa frequência, gol no 995. Alfa, chamada para ingresso na Juliette, gol no 995. 804, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, aguarde pista livre, senhor. Ok. American 980, good morning, Squawk Ident. Descend and maintain 4,000 feet, altimeter is setting 1016, man arrival. 5-7-7, Lima, mantém pista no zero. No 804, no solo os 48, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso da Taxi Juliette nesta frequência, gol no 804. Levando da Fox Alfa, chamando da Juliette nesta gol no 804. Gol 1995, autorizado ingresso, portão 04. Autorizado ingresso da Juliette para o 4, gol 1995. Autorizado o cruzamento da pista 1028, segue reporte antes da Alfa, senhor. Do we have conditions to fly direct to Duna? Por gentileza, mantenha a posição da Delta de passagem ao aeronave da Força Aérea. Está crescendo até o ponto de espera. A ponte segue e chama antes da Juliette no 804. Ok, chefe. Guarda antes da Delta, segue passagem ao Força Aérea. E prossegue chamando antes da Juliette no 804. O Rumba 06 autorizado a seguir até a Juliette, chame para ingresso, Rumba 06. Delta, deve ser na Alfa, chamará para a ponte zero. O objeto 5707 autorizado a decolar pista no zero, ventou 20 graus com 05 nós. Objeto 5707. Informação truncada com a aeronave, aguarde. Foi o ABSA 6570 que chamou, aciona a identificação, chegada a mar e desça para 050. Aguarde, procedimento LS X-Ray, aguarde, número 4 na aproximação. Jet 5707, decolado ao 50, chame agora o controle em 120.8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. 1206, autorizado ingresso, Juliette, após parte em Índia até o ponto de espera pistão 0, no 06 QNH, chame pronto para decolagem no ponto de espera pistão 0, 1206. Controle, bom dia, Webjet 5707, decolou na sua escuta. Tan 3171, pronto para cópia? Prossiga, 3171. Tan 3171, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, na Abra Zulu, no meio até Bravo até o Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. Controle 120.8, aciona 5565, Tan 3171. Paravado Guarulhos no 320, decola no 0 à direita, da El, Leda, Bridge, apesou no 6 até BHZ, depois direto escreve conforme. No 208 é o controle 5565 no transporte até a 3171. Planejamento correto, Tan 3171, no portão 612, chame quando pronto for o pushback, acionamento. Camará, obrigado. Ajuste agora no 0 no 6. Pouso autorizado, senhor, na pista no 0. Vento de 120 graus com meia dúzia de nós, no 7 no 5. Pouso autorizado, vou 17 no 5. Reduz speed to 210 knots. 210 knots, copy. Opção 6570, reduz a 210 knots, número 4 na aproximação. Go 1897, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meio, autorizado ILS, reporte localizador, pista 10. 2000, 97. Federal 9970, bom dia, chegada a Mário, desse nível 050. No símbolo, zona 55, libere pista pela direita, chega o solo, 121.9. Chegou 607, chegada a Monk, desse nível 040. American 980, down 3,000 feet, can H1016, report establishment localized, runway 10. 3,000 feet, 1016, Bravo 210 na Fox, para a página de curso. No 5, táxi lento via Alfa, mantém a posição de seu táxi da Juliette aguardando para ingresso. Táxi lento até via Alfa, aguardando para Juliette para ingresso 410, 715. Cargo 6570, esquerda, proa 010, estado localizador, 74000, artista 010. Então, 9970, reduza para 2509, número 612 para pouso. No 7, 5, ingresso Juliette, portão 10. Ingresso pela Juliette, portão 10, no 7, no 5. Mais 06, decolado 57, controle 10, decimal 8. Controle 10, 8, boa. Senhor, muito bom dia, 06, decolou, descido, saiu da coral. Bom dia, Rumba 06, contato radar, Tubanigão 00, na Coral. Rumba 00, Coral, Rumba 06. Webjet 5717, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, 33, 25, bom dia, obrigado. Zona Azul 41201, muito bom dia. 201, bom dia, informação em curso à Índia, Campinas 360, pronto, copy. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5005 no transfondo. Autorizado nível 360 para Campinas, saída da AEL, Leda da posição 10, primeira curva à direita. Após letra, direto bridge, siga na rodovia antes do 16. Controle de saída ao 208, produção de 5005. Azul 4201 correto, parte 3, chama pronto, direcionamento. Senhora, vai tudo, senhora, azul 4201, parte 2, senhora 01. 3000 pés, ajuste 10 no meio. 030, PS, 0070 para localização. 3171 correndo com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, já ingressando via Juliette, após a mesma terrível que espécie de treinamento, reporta táxi. Mas a aeronave na direção está autorizada, reporta 3171. Hotel. Total 9910, bom dia, chegada a mar, desse nível 060. Amare, desce ao 060, total. Vento, uma centena com 07 nós. Ele pousa no 09, Cargo 6570, desta 2000 pés, ajuste 10 no meio autorizado, sinal ILS. Estabilizando o localizador, desce 2000 pés, autorizado ILS. Extreme, pista na terra, nossa no 607, reduza 2109, número 4 na aproximação. Libere pista pra gente, me solta 21 decimal 9. 219, boa noite, Arcete. 62.000, 1016, informarei. American 982, with you, 7 miles final, ILS 10, gears down. American 980, Cristina Yapucci, with you, Manoiva aqui. Standing by, American 982. Sequenciamento, número 4 na aproximação, curva direita para 230, limite ao localizador, desça 3 mil pés, ajuste 10 no meio. Total 9910, reduza 2109, número 5 na aproximação. Reduzindo 250. Total. Tira reduzindo 210. Agora 210, sem condição. Afirmo. Cargo 6570, complete final ILS, chame torre 118.95. Passa cargo 6570, chamada torre 118.95, complete ILS. Obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, passa cargo 6570, uma milha para a Duna. Avisa 6570, QNH 10 no meio, continua a aproximação, se posta no externo, baixado e travado. 10 na meia, reporta no externo, baixado travado, confirme se chove sobre o Europa. Negativo. Obrigado. No 897, após a passagem da aeronave da TAM, ingresso Juliette, meia dúzia ao portão. Nossa, TAM, Juliette, meia dúzia, boa noite, 97. Pessoal do 121.9, para o pushback em fundamento. Objeto 5898, bom dia. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da TAM, iniciando o táxi a partir do meia dúzia. Após a mesma, tem livre pushback, acionamento, reporta táxi. Gol no 607, esquerda para 190, limite ao localizador. Total 9910, vetoração sequenciamento, mantenha presente proa, limitado pelo custo do localizador, desça 4 mil pés, ajuste 10 no 6. Retorno para o localizador, mantenha prova, desce para 4 mil com 10, 16, total. Para o localizador, esquerda para 130, reporte estabilizado. Reduzindo, esquerda 130, reporte estabilizado, gol 9607. Aguarda a pista livre, alça 6577. 90, vacate 1 immediately, please. Federal 9970, 4 milhas para o externo, completo TLS, Chame Torre 1895. 1895, 607, desça 2 mil pés, ajuste 10 no meio, autorizado final ILS, tráfego preset, 5 milhas à frente, 1 banco 737. 2 mil pés, autorizado ILS, ajuste no meio, 07, capital estabilizado. Ficando 0 no meio, continua a aproximação, guarde pista livre. Entra, aguardando. Torre Salvador, bom dia, da 3171, ponto espera 90, visual com tráfego e pronto. Então 3171, no meu tempo de espera 90. Mais ficou. Torre Salvador, bom dia, boa noite, quero passar informação Índia, Galeão. A Copa Estilo Solo, 1219. Bom dia, 1804, Galeão, aguarde a cópia, ajuste 10 no meio. Firme. Sete zero, no solo 09, libere pista pela direita, chame o solo 121 decimal 9, utilize manobras. Arça 6570, posição aprovada livre à direita, chama solo 121. Tira ainda 330 para a rede. 3890, número 2, aguarde a cópia, o ajuste 1016. 16 na escuta. No zero, desça 2 mil pés, é autorizado o sinal ILS. A 2 mil, reportará total. Total, está estabilizando agora um operador. Total 99 no zero, complete sinal ILS, chame torre 118, decimal 95. Completa 118, total. Salvador, Santa Teresa 53, bom dia. Mantém 160 para conseguir na descida, estamos cientes da informação, hotel. Bom dia, Santa Teresa 153, chegada a Bonf, desça nível 040. É o 040, Santa Teresa 153. Pronto, 1895. O ajuste no zero no meio, boa viagem. Direita de Alfa, 1895, 1695. Está estabilizado em ILS. Total 9990, QNH110 no meio, gostando da aproximação, aguarde pista livre. Aguardo. Oi, Salvador. Bom dia, gol no 607, estabilizado em ILS. Gol no 607, gostando da aproximação, QNH10 no meio, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, gol no 607. Torreio 3171, se autorizado, tem condições de decolagem imediata. Negativo, mantém o ponto de espera da 10, para 3171, uma sequência de 2 aeronaves para pouso. Total ainda está a 2 milhas de duna. Ciente, com a aproximação, o pista livre, no total 9910. 9910. Se Bandeira 9970, no solo 12, libere pista pela direita, chega o solo 12.9, agilize manobras. BR, Federal 9970. Obrigado, total. Alô? Paulo Salvador, Cordial, bom dia, Oxa 6219, com a informação Índia, o nível para o Rio de Janeiro é o 360. Sim, te aguarde a cópia, muito bom dia, o ajuste nós é no 6219. Entra. Autorizado pouso para o voo no 607. Approaching Juliet. American 980, taxi via Juliet to Eastern 11. Juliet to 11, American 980. Voo no 804, pronto para cópia. Prossegue. Salvador Galeão, nível 360, rota 1010, pistola 0, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 1120.8. Transponder 5006, voo no 804. Estamos autorizados no nível 360, fez o voo 90, decolando 10, por uma direita da Olha da Brito. 208.3, 5006, transponder chamada, transponder para o curso da Estranada, por menos número 8, no 804. 3890.4. Prossiga. Autorizado Recife, nível 330, para o ISC 58. Pistão 0, curva à esquerda, saída Pucaracaju, controle 120.8, transponder 5002.5002. Solo, break, Federal 9970, na sua escuta para o pátio de carga, muito bom dia. Autorizado decolagem pistão 10. Decolagem 10, está 3070 iniciado. Pista para 58, 10 esquerda, Pucaracaju, 1208 no controle, 562 o transponder, 3890.